uma envolvência da Associação de Pais numa formação de curso de intensivo de vida acaba por ser muito útil, quer individualmente, quer para o grupo de pais. Sim. São ensinamentos que se colhem e que são úteis. Sim, sim, sim. É muito útil porque nós lidamos com crianças no dia-a-dia e não temos formação para saber lidar com as pequenas coisas que às vezes parecem pequenas, mas podem se tornar bastante complicadas, e acho importante este tipo de iniciativa para que todas as funcionárias, eu tinha cá todas as colegas, estávamos cá todas, de maneira que todas soubéssemos poder responder a uma situação que ocorra para poder ajudar as crianças, ou qualquer uma de nós, porque também somos adultos, mas também podemos ter problemas e precisar de assistência, e se soubermos o que fazer, claro que vai ter mais probabilidade da criança ou do adulto ter mais hipóteses de sobreviver ou de resolvermos o problema numa coisa mais ligeira. Participaram nesta, há uma outra atividade já em curso e que vão participar? Nós já fizemos uma ação de formação de primeiros socorros com a empresa de higiene e segurança que contratamos, não neste nível, porque aqui temos um boneco, tivemos um bombeiro profissional, não é? E foi muito teórico, de maneira que esta foi realmente muito melhor, porque podemos expor todos os nossos problemas, as nossas dúvidas e verem respondidas na prática, realmente como devemos fazer, e temos o suporte básico de vida que não tínhamos dado, e isso é muito importante.